Riquezas da Caatinga, um programa da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, eu sou Elka Macedo. Está começando mais um programa Riquezas da Caatinga. Eu sou Leila Freitas e é um prazer ter a sua companhia em mais um programa. Hoje, você confere mais uma história da série Relatos da Fome. São histórias que compartilham as difíceis experiências com a falta de alimento e de água enfrentadas por famílias do semiárido. Nesses relatos, as famílias também contam as mudanças que vivenciaram a partir da conquista de políticas públicas sociais. E alertam sobre a importância da união, da esperança e da luta para evitar que a fome e a sede voltem a assombrar o semiárido. Hoje, quem nos conta a sua história é o agricultor Aldaci Nunes, da comunidade de Lagoa de São João, município de Princesa Isabel, no semiárido paraibano. Ele não passou por situação de fome, mas relembra que a sua avó, o seu pai e a sua mãe padeceram desse mal. Segundo o agricultor, tristeza é a palavra que define com precisão o que a família enfrentou. Além da falta de alimento, a falta de água era outro problema grave que atingia seus parentes e tantas outras pessoas que viviam na região. Eu trabalhei em 83 lá em emergência. A dificuldade em toda a família, principalmente na casa dos pais da gente, avô, pai. E a gente mesmo, como filho de filhos de agricultor e agricultora, iniciou que era uma seca. Recurso hídrico não tinha nem na zona urbana, nem na zona rural, né? Então, é um momento que, quando chegou da década de 90 para 2000, de 80 para 90 melhorou já um pouco, mas de 80 a 90 a gente tinha muitos sacos nas feiras livres. Então, uma coisa que dos 90 para 2000 ainda teve pouco, mas teve. A história de seu Aldaci é uma das muitas que refletem a falta de dignidade com que muitas famílias viviam no semiárido em tempos passados. Muitas vezes eram dias e noites sem nenhum alimento para comer. Quando a família então conquistava o alimento, era preciso andar léguas para fazer a refeição. Na década de 30, 32, já quando passou, foi na Guerra da Revolta, em Princesa Isabel, e minha avó saiu com uma... Nesse tempo não era lata, né, não, era com uma panela de barro na cabeça, com um pirão de mucuná. E isso, todo mundo que pergunta o que é. E não pôde nem comer em casa. Foi comer na casa do irmão dela, a 4 quilômetros, que já era Pernambuco. E a minha mãe mesmo, pequena, meus tios, que hoje só tem um vivo, todo mundo, as crianças tudo correndo atrás da mãe, que ela já era viúva, vai comer um angu com 3 quilômetros, porque não podia comer em casa. Quer dizer, e pirão de muco não era de milho não. Quer dizer, falar em fome, falar nessas coisas, quem morar no semiárido e não tiver ninguém da família que dizer que não passou, eu acho que ele não tem um reconhecimento do semiárido. Está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Falar em água é falar em vida. Afinal, boa parte do nosso corpo é feito de água. Por isso, é muito importante beber água com frequência para manter o corpo hidratado. Além disso, a água é necessária para garantir a limpeza da casa, o cozimento dos alimentos, a criação dos animais e o plantio na roça. Então, imaginar a vida sem água é pensar num cenário de sofrimento e miséria. E a família de seu Aldaci enfrentou esse problema bem de perto. Todos os dias era preciso um esforço enorme para conseguir água. Fazer isso com a barriga vazia era cruel e desumano. A gente não tinha água, era disputando alguém cacimba com guará, cachorro, cururu, tudo. Eram pequenas cacimbas saindo de casa 3 horas da manhã para carregar galão d'água, para sobreviver na parte de para beber e cozinhar. Que água que a gente tinha na comunidade, a 150 metros, não era o suficiente para beber e cozinhar. Então, até os anos 2000, isso aí a gente ainda sofreu essa parte. Na época, a única alternativa que existia para conseguir água e alimento era trabalhar nas frentes de emergência. Sem comer por muitos dias, as famílias tiravam forças de onde não tinham para realizar o trabalho, relembra o agricultor. Seu Aldaci, mesmo sem ter enfrentado a fome, dedicou-se ao trabalho voluntário na Associação de Moradores da sua comunidade, onde está há 16 anos. Por essa razão, ele atuou nas frentes de emergência, ajudando na organização dos alimentos que eram entregues para as famílias em troca da mão de obra. Durante o trabalho, seu Aldaci testemunhou muitas situações revoltantes pelas quais as famílias passavam. Além de revoltante, a situação era desoladora. Frente de emergência era coisa para louco. Todo mundo humilhado. Quem fosse os patrões podia ser que ganhasse agora. Era emergenciado mesmo. Arroz, naquele tempo, naquela arroz que o exército dava, eu ainda participei. Peguei. A gente ajudava os caminhões da Conab e a gente pegava um arrozinho 30% melhor, porque eles, quando colocavam os arroz dentro dos carros da Conab, eles sabiam dar os lotes melhor. Então, três vezes consecutivas que eu fui, todas três vezes consecutivas, a gente trabalhava voluntário, que eles chamavam. E quando a gente ia trabalhar voluntário, quem estava transportando a carga dizia, ó, lá na frente tem um arroz melhor do que sair 10, 15%, não chega a 20%. Então, nós que trabalhávamos descarregando os carros, pegávamos um melhorzinho um pouco. Mas era um melhor que hoje, se você botar na mesa de qualquer um ser humano, ninguém come. Os olhos de seu Aldaci, que viram tanta tristeza, passaram a ver o que antes era impossível acontecer. A seca, que era motivo de abandono da comunidade rural e de angústia para as famílias, se tornou um fenômeno possível de se conviver, graças às políticas públicas que chegaram às comunidades. Nós passamos de 2012 até 2017 sem chover no semiárido. E graças a Deus ninguém viu mais fome nem miséria. Agora através de quê? Dos programas sociais, das políticas públicas que foi acessado e principalmente da água. Porque o maior recurso que foi descoberto no semiárido, via asa semiárido e o governo federal, o governo Lula e Dilma, foi as políticas públicas que chegou principalmente para a pessoa do campo, na zona urbana. Porque hoje toda casinha tem uma mancha branca ao lado. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Com as conquistas, as famílias conheceram a cidadania e o acesso a direitos. O desejo pela organização política também cresceu entre eles, fazendo com que os agricultores e agricultoras ficassem ainda mais conscientes de que o sofrimento era fruto da falta de vontade política. É disso que seu Aldaci acredita que as famílias não podem abrir mão e, por isso, ele denuncia os cortes das políticas sociais. A agricultura familiar, em 2017, ele deu um corte de 18 milhões. Que era 20 bilhões de reais para a agricultura familiar, nós estamos com 2 bilhões esse ano. E em 2019, não tem um centavo garantido para nós camponeses, agricultor e agricultora que estamos no campo. Então, isso aí é uma coisa muito preocupante para o futuro da gente. Em 2019, nós não temos um centavo garantido para a agricultura familiar. Então, o camponês, a camponesa que está no campo, 2019 a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Em 2015 tinha menos de 4 milhões de gente passando necessidade. Hoje nós estamos com mais de 11 milhões. Quer dizer, dentro, com menos de 2 anos, isso é uma coisa que é muito, muito alarmante, é uma coisa que é devastadora. Porque ninguém nunca viu crescer tão rápido desse jeito. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. A falta de dignidade que estão nas memórias do seu Aldaci e de tantas outras pessoas que convivem ou viveram na região não pode voltar a ser realidade entre as famílias do semiárido. O direito à alimentação está previsto no artigo 6 da Constituição Federal, documento que rege a nossa pátria. Para fazer esse direito chegar às famílias agricultoras, é preciso compromisso com o povo e dar prioridade às políticas de segurança e soberania alimentar. Nada disso irá acontecer se eu, você e todas as famílias do Brasil e do semiárido não se mobilizarem e seguirem lutando pelo direito à alimentação. A gente se despede de mais uma edição do Riquezas da Caatinga. Você pode conhecer outras experiências como essa contada hoje de Saul Daci através do nosso site www.asabrasil.org.br. No portal, você também pode ter acesso a outros relatos da fome de agricultores e agricultoras que participaram da caravana Semiárido contra a Fome. Esperamos você na próxima edição da série especial Relatos da Fome. Você pode entrar em contato conosco por meio de carta. Anota o nosso endereço. Rua Monte Alverne, 287, bairro Hipódromo, Recife, Pernambuco. CEP 52-041-610. Pode também mandar um e-mail para a gente no asacom@asabrasil.org.br. Ligar para o número 0-OPERADORA-81-2121-7666 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 81-99960-5194. Estamos também nas redes sociais, no Facebook com o perfil Articulação no Semiárido, no Instagram Articulação Semiárido e no Twitter com @AsaBrasil. Segue a gente, curte e compartilha. O programa Riquezas da Caatinga é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Na apresentação, Leila Freitas e Elca Macedo. Apoio, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.